Hit the corner of 24th Street, finished up a sack of nitro, and on ball, my face was split. Felt like I had pumps in the trunk with Hen Hog sitting in my lap with the fat dump. Saw the homie Crump. Dog sitting in the fog, smashed through the south side, lit in the cinnamon cut, 2-inch wide with ghost tips, split you to the side. Can I get a somewhere? I don't care. Vamos que vamos, nego. Aí, essa é a hora. Sim que é. Meu rap é o rock, não é som pra lock. É tipo uma Glock, eu não quero ibope. Eu sou tipo mendigo, andarilho sem rumo. Sem nada a perder, o que eu falo eu assumo. Sou alvo de crítica, alvo de inveja. Tipo um bicho correndo na selva. Eu não sou sua caça, mas vê se me acha. Me tromba de frente, eu sou sua ameaça. Diz que meu rap é muito agressivo, que eu só faço som pra agradar os bandidos. Só me critica nas ondas do rádio, me tromba na rua e fica todo mijado. Minha voz atravessa os murão do presídio. Os bandidos ouviu, gostou do meu disco. Eu mandei o lá dentro, na mão do Alessandro. Aí fica na fé, tu tá de miliano. Os boy lá do centro tremeu quando ouviu a minha voz no microfone. Os prédios invadiu, a madame do Corsa me vê como bosta. Só que no farol acelera, se joga, não para na frente, não testa minha febre. Aí boy acusão, com ladrão não se mete. Vai vendo, os boy tão com o cu na mão, sem reação, cercado de ladrão. Não tem pra onde correr, tá sem o que fazer. Cadê os gambé pra proteger você? A favela acordou, o vulcão explodiu. Boy sequestrado na favela e ninguém viu. A família do Playba não pagou resgate. Negocia de vez o cadáver. Ladrão na neurose, não pensa três vezes. Se não tem dinheiro, explode o refém. Vai virar notícia na EPTV. A fome aperta, não quer nem saber. Pai de família, essas horas é moça. 190 e os polícia tá pronto. Choveu viatura atirando na rua. Criança correndo. Aí, filho da puta, gente honesta é tratada com tiro. Fome aqui na favela é um vírus. Eu falo o que eu penso, eu não peço o que falo. Cusão me critica, então prova o contrário. Só pobre se fode aqui no Brasil. Lá lá, o roubo, o povo e o dinheiro. Quem viu? Quem viu? Quem viu? Quem tá de brincadeira, hein? Quem viu? Depois a gente é que é a escola da humanidade. O perigo pra sociedade, que tá. Vai vendo. Esse é o Brasil, tu tá. Bate no peito e se orgulhe se puder. Assim que é, assim que tá. Máfia.